Bem-vindos à Hora do Físio, podcast da autoria de Carlos Moreira, o profissional de saúde mais fraco, possuidor de uma cédula profissional. Este é o segundo episódio. E eu sou Michael Knight. Espera, o que é isso? Kitsch, vem-me buscar! Olá a todos. Espero que estejam prontos para um episódio nada menos que épico. Antes de mais, obrigado a todos que ouviram o episódio anterior com o Renato Andrade sobre investigação em fisioterapia. E a todos que não ouviram, mas estão a ouvir este agora. Também curto desses. Bem, sem mais demoras, vou proceder à apresentação de convidado deste episódio. O fisioterapeuta Samuel Ferreira é um dos maiores nomes da fisioterapia em Portugal, especialmente no que toca à reeducação postural global, tendo feito inúmeras formações com o criador do método, Philippe Souchard, e sendo possuidor de um espaço onde exerce funções com base neste tipo de trabalho há já vários anos, dificilmente haveria melhor pessoa com quem falar sobre este tema do que ele. Nesta conversa, falámos sobre as bases de RPG, a sua experiência com o método, comparámos as suas valências com outras abordagens do mesmo tipo e discutimos também a valorização atual da função estática no dia-a-dia dos fisioterapeutas. A não perder! Chuta! Meu bem. Sim, é geringonça, mas funciona. É uma grande vantagem, está a ver? Samuel, seja bem-vindo à Hora do Físio. Como é que está? Muito obrigado pelo convite. Pronto, olha, agradeço muito a disponibilidade e a assistência aqui do espaço da Fisiovida para gravarmos esta entrevista. Para iniciarmos esta entrevista, gostava que fizesse uma breve apresentação para as pessoas que não conhecem, ou seja, o que é que faz, o que é que estudou, se quiser falar um bocadinho das formações, está à vontade, e os seus interesses dentro da fisioterapia. Ok, meu nome é Samuel Ferreira, eu sou fisioterapeuta desde 2007, fiz a formação na Escola Superior de Saúde do Porto. Desde a minha saída, o primeiro dia de trabalho, eu costumo dizer que foi claramente um dia de choque, foi um dia em que eu chorei baba e ranho, porque a noção que eu tinha de fisioterapia era totalmente diferente. Eu entrei no primeiro dia nessa clínica, tratei 10 pacientes por hora e quis, à força toda, fugir daquela realidade. Nessa altura eu tive que tomar uma decisão, ou me especializava ou continuava em modo piloto automático e mudava de rumo. Optei por uma especialização e uma das primeiras ferramentas que tive contacto foi com a RPG. E com a RPG consegui começar a ter respostas positivas nos tratamentos, comecei a ver resultados imediatos logo nas primeiras sessões e ganhei força para sair dessa realidade. Fiz várias formações, sou também osteopata, tenho formação pela Escola de Madrid, tenho muitas outras formações também na área da terapia manual e, de certa forma, fui criando o meu próprio conceito de trabalho na área da terapia manual, diria que seria a área de eleição dentro da fisioterapia. Ok, Samuel, muito obrigado. Há quanto tempo, começando então pela reeducação postural global, que é o principal tema que me trouxe aqui hoje para falar consigo, vamos começar pela seguinte questão. Há quanto tempo é que utilizas regularmente, de facto, na tua prática, a reeducação postural global? Eu tive contacto com a RPG em 2008, com a formação que comecei a realizar, e poderia dizer que desde essa altura foi... O 2008 acabou por ser o marco na minha carreira profissional, porque, como eu há bocadinho dizia na apresentação, ou eu deixava a fisioterapia, ou algo de diferenciador na minha forma de trabalhar teria que ocorrer. E RPG, eu muitas das vezes idolatro, e às vezes a falar com colegas empolgo muito a falar sobre esse tema, porque claramente modificou a minha forma de trabalho. Eu diria que houve um antes e um depois em relação à RPG, e 2008 foi esse ano. Comecei a utilizá-la diariamente com os meus pacientes e depois aquilo acaba por ser quase como um vício. Quanto mais resultados eu via, mais utilizava com maior frequência e depois, como qualquer método, fui desenvolvendo, fui vendo cada vez mais resultados e espero nos próximos anos ainda optimizar mais, ainda afinar mais a manualidade e ver melhores resultados ainda. Muito bem, muito bem. Quais é que parecem ser os principais aspectos que um fisioterapeuta deve dominar para aplicar devidamente o método, em relação, falando especificamente, do reeducação postural global? Ou se achas que esses aspectos misturam-se um bocadinho ou também são transversais, por exemplo, a técnica de terapia manual, por exemplo? O que é que te parece? É uma boa pergunta, porque efetivamente tu, ao formulares a pergunta, falas de um aspecto obviamente pertinente, que há aspectos que são transversais a todos os métodos de terapia manual. Claro. E eu, em relação ao RPG, destacaria a questão da perseverança, da persistência. Okay, ok. Porquê? Porque se tu fizesse uma formação com técnicas manipulativas, poderás mais facilmente ver resultados mais rápido e de forma mais evidente do que estás a utilizar o RPG. Ou seja, o RPG, sendo um conceito, implica tu dominares determinados princípios, determina depois tu entrares num aspecto que é a globalidade, que poderemos vir a falar daqui a bocadinho, que a globalidade não está disponível para todos os colegas. Ou seja, se um colega está ali com a ideia de querer ver logo resultados imediatos, não vai dar tempo suficiente para ver esses resultados, porque é preciso paciência, preciso persistência, perseverança, olho clínico para estar atento a determinados detalhes que em qualquer outra avaliação de outras técnicas de terapia manual não são levados em conta. E por isso eu diria que tínhamos que ter um perfil fisioterapeuta muito paciente, mas diria que a grande virtude, neste caso da paciência, é resultados muito mais duradouros. Okay. E é isso que eu tenho visto nos últimos anos e que me tenho apaixonado tanto por este método. E visto que, de facto, e tem completa razão no que diz, eu concordo absolutamente que tem que ter essa perseverança, também sente, ao longo destes anos todos de trabalho, que até o próprio paciente, embora às vezes possa, se calhar, não digo exigir, mas esperar algo, se calhar, mais rápido, que possa se calhar, ter uns efeitos mais rápidos, de facto, no que é a sua dor ou no que é a sua funcionalidade. Acha que também os próprios pacientes, hoje em dia, conseguem ter um maior grau de paciência em relação a estas técnicas ou não interpreta dessa maneira? Acima de tudo, o que o paciente quer é ver o problema exatamente resolvido, claramente. E percebo a questão que me estás a colocar, e efetivamente uma das grandes dificuldades que eu tinha no início, quando comecei a utilizar o RPG, quem utiliza RPG sabe que no início está tudo muito enferrujado, a pessoa está ali a fazer determinadas manualidades e está a pensar em mil e uma coisas ao mesmo tempo, e o próprio paciente pode sentir da nossa parte alguma hesitação de confiança, algum receio na aplicação das técnicas, mas quando há confiança da nossa parte, quando há uma maior desenvoltura, o paciente sente logo os resultados. Claro. E o paciente percebe no final da sessão, e aí é preciso alguma experiência da parte do fisioterapeuta para conseguir mostrar à pessoa, olha este pormenor, olha aquele pormenor, olha aquele pormenor, e aí a pessoa vai perceber, bem, eu de facto estou diferente, a minha dor é diferente, e começa o próprio paciente também a entrar no mundo da RPG. Há um pormenor aqui muito importante, que é: a RPG é um método que eu costumo dizer que é um trabalho em equipe entre fisioterapeuta e paciente. Ou seja, o paciente não está colocado lá de fora. O paciente não vem à clínica ser tratado. O paciente vem tratar-se como fisioterapeuta. Ou seja, aquele conceito de que o paciente coloca toda a responsabilidade em cima do fisioterapeuta, no RPG, pelo menos na forma de eu utilizar, eu não permito isso. Porque, caso contrário, sendo um método ativo, vai fracassar logo ao início. Sim. O paciente precisa perceber claramente onde vamos tocar, porque é que vamos fazer, o que vai sentir, o que esperar, e, portanto, ele vai conseguir também dominar ele próprio a dose de tratamento. E, de certa forma, ele não vai estar a responsabilizar o fisioterapeuta, ele vai estar a responsabilizar-se a ele mesmo. Portanto, esse grau de paciência que poderíamos colocar sobre o paciente, o conceito muda logo totalmente de figura. Ok. Confiança e perseverança, bons motos. Basicamente. Claramente. Basicamente. Não é? Muito bem. Samuel, tendo em conta a particularidade de cada caso, não é? Por acaso possuis linhas orientadoras que costumas seguir ou abordar na primeira sessão uma paciente com um desequilíbrio postural? Certas milestones, tendo em conta, obviamente, a particularidade de cada caso? Sim. Permite-me só fazer um parênteses. No remate da última questão, Okay. Eu próprio, isto pode ser de extrema importância para colegas que possam estar a fazer um método de reeducação postural global, eu próprio pensei em desistir quando estava a fazer a formação, porque aquilo estava-me a mexer com muitos conceitos já, de certa forma, estruturados em mim, e aquilo estava a mudar por completo a minha forma de pensar, e desafiou a minha perseverança, desafiou a minha paciência, mas correu bem, continuei, e passando essa dificuldade foi sempre a abrir, como se costuma excelente, dizer. Excelente. Por isso, indo à tua questão, o RPG é um conceito que está vivo e que está em aberto e está em constante evolução. Ok. Se esta conversa chegar ao criador da reeducação postural global, que é o Filipe Suchard, ele não vai gostar daquilo que eu vou dizer, mas é a opinião dele e eu vou defender a minha e a de muitos colegas que inclusive fazem parte da equipa dele. Há linhas orientadoras que são definidas no curso base, mas cada colega, pela influência que tem tido em termos de métodos de terapia manual, vai criando a sua própria matriz ou a sua própria ficha de okay. anamnese. Uhum. Eu particularmente faço a anamnese normal, que qualquer uhum. colega faz, da origem dos sintomas, como é que eles são, etc. Mas entro em outros domínios que poderíamos integrar ou numa avaliação de osteopatia ou de qualquer outra avaliação, que seriam questões viscerais, tentar perceber relações de vísceras com postura, e cada vez é mais evidente que, por exemplo, posturas sifóticas, hoje em dia, nós vemos muito relacionado com problemas hepatobiliares, problemas gástricos, problemas intestinais, e seria impossível eu focar-me apenas no sistema musculoesquelético, tentar corrigir uma deformidade e não levar em conta a verdadeira causa que pode estar na parte visceral. Claro. Portanto, tento fazer uma anamnese com isso, histórico de traumatismos, sabendo que a entorse, por exemplo, é um traumatismo que pode alterar toda a cadeia postural. Faço avaliação também tendo em conta a posturologia, tento ver captores posturais a nível ocular, a nível ATM, a nível podal. Tento ver a nível de cicatriz, a importância da cicatriz é fulcral em qualquer avaliação. Sem dúvida. Uhum. E esses seriam, de certa forma, os pilares na avaliação, e depois entraria, claro, noutro tipo de avaliação mais minuciosa. Uhum. Ok, muito bem. Para além de tudo o que já referiste e começando a entrar, de facto, na exploração do método em si, quais são, na tua opinião e experiência, as vantagens e os problemas que a utilização de RPG acarretam, tendo em conta, sem tentar repetir aquilo que já referiste? As vantagens, assim, para o fisioterapeuta e para o paciente. Sim, sim, sim. Claramente sim. Para o fisioterapeuta é uma ferramenta diferenciadora. Uhum. Ok. Há muito poucas ferramentas de tratamento que incluam um exercício. E aquilo que é possível constatar da evidência mais recente, sim, sim. A nível de terapia manual, é que os maiores benefícios nós atingimos com o exercício clínico. E o RPG acaba por ser uma mistura de terapia manual com exercício, porque há um trabalho ativo, há um trabalho de alongamento, incluindo a questão da respiração, que depois poderemos vir a falar. Tudo isso eu diria que é um cocktail explosivo terapêutico, que vamos numa única sessão atuar em diferentes domínios do corpo do paciente. Okay. Uhum. Portanto, como vantagem, é uma ferramenta diferenciadora na vida de qualquer fisioterapeuta. E a outra questão que tu colocaste foi para o paciente. Sim, sim, para o paciente. E depois para o paciente, claramente, claro. O paciente que é tratado percebe essa diferenciação. Obviamente. E temos o caso de muita gente que vem cá e já percorreu vários locais, e acho que todos temos aqueles uhum. pacientes que nós normalmente não gostamos muito, que ficamos com aquele peso em cima de nós de, ok, a pessoa já percorreu vários locais e está a olhar para mim como sendo ou mais um local ou o local em que a pessoa vai ficar curada. E, portanto, efetivamente é uma dose de responsabilidade, mas quando nós começamos a trabalhar com esses pacientes que já vêm com um passado de estar a ser um passado derrotista, digamos assim, porque já experimentaram muita coisa sem resultado, e usamos uma ferramenta deste género, a pessoa percebe, ei, alto lá, isto está a ser algo diferente. Uhum, sim. Nunca me tinham feito isso e normalmente temos boas surpresas. Exatamente. Em relação a problemas ou perigos... Problemas, podemos referir desvantagens, mas se calhar vamos falar em problemas. Ok, em termos de perigos para os colegas, sem querer repetir... Sim. eu creio que vai dar uma grande cefaleia aos colegas. Eu creio que era o maior perigo que poderá advir. E nós aqui na clínica somos 7 colegas que trabalhamos com RPG e as nossas reuniões, nós temos regularmente reuniões em que fazemos casos clínicos para fantástico. E não é que hajam muitas cefaleias, mas eu olhando para o semblante de cada colega, quando nós falamos de vários assuntos que incluem o método, vemos uma mistura de fascínio, mas uma mistura de frustração também. Porquê? Porque este método obriga-nos continuamente a procurarmos aprofundar, a melhorar a manualidade, a estudar muito mais anatomia, estudo do movimento humano, biomecânica e portanto eu diria que seria isso. Muito portanto, bem. Se quiserem dores de cabeça, entrem no mundo do RPG, porque vão ter de certeza muitas. Pá, que maneira interessante de chamar as pessoas para... É verdade. Maneira muito interessante. E não tenho comissão na realização dos cursos do RPG. Espetáculo. Olha, eu estava a referir um bocado os pacientes, de facto, acontece que passam por muitos locais e que chegam aqui e têm uma abordagem, de facto, diferenciadora e depois sentem a diferença, não é? E uma pergunta mais por curiosidade. Na clínica, também no site da clínica, falam que também, para além das dores e de todos os problemas, os pacientes sim podem chegar se quiserem corrigir a postura. E achei interessante se ao longo destes anos todos de trabalho que têm estado aqui, se têm encontrado malta, têm encontrado pessoal que chega à Fisiovida que te sente muito pouco ou quase nenhuma dor, mas que de facto tem apenas o objetivo de corrigir a postura, ou seja, não da parte de sintomatologia, mas se calhar até da parte postural e, porque não dizê-lo, estética. Sem dúvida. Estava aqui a abrir a página onde tu te baseaste para, para delinear essa questão. Epá, afinal não diz, epá. Não, está aqui, está aqui. Está aqui logo no primeiro parágrafo. Fizeste um bom trabalho de casa. É assim, efetivamente... Estamos aqui a desvendar um dos segredos mais bem guardados da fisioterapia e eu acho que alguns colegas vão ficar chocados por aquilo que eu vou dizer. Portanto, acho que a partir de agora, como este vídeo vai ser visualizado por 10 mil pessoas, não é? Vamos bater o recorde. Acho que já vai deixar de ser segredo. Mas, basicamente, esse é o grande segredo. Uhum. É que, enquanto fisioterapeutas, muitas pessoas associam fisioterapia a tratar dores. E uma das questões que o RPG veio diferenciar, primeiramente em mim, e de mim passou para os pacientes, e depois o boca a boca tem um poder impressionante, é que efetivamente, cada vez mais, há mais procura de pacientes para se tratarem simplesmente de forma preventiva. Ou seja, isto é uma ótima notícia para a fisioterapia em Portugal, porque aquele conceito muito oriental de tratar de forma a prevenir... que era muito estranho há uns anos atrás no Ocidente, que a pessoa só tratava quando tinha sintomas já muito exacerbados, está a acontecer cá e, sobretudo, a nova geração está a ter uma preocupação muito maior pela aparência, pela sensação de bem-estar, também as questões socioeconómicas são diferentes, as pessoas conseguem investir de outra forma. Mas, hoje em dia, também, a influência dos mídia, a influência de uma... um maior foco na nossa aparência. Sim, tem tornado o RPG um fenómeno semelhante àquilo que é o Brasil. O Brasil é um dos países onde o RPG mais cresceu e onde houve um efeito explosivo ao ponto de haver RPG que até é plágio. E eu lido muito frequentemente com colegas no Brasil e a dor de cabeça deles não é somente estudarem RPG, mas é mostrarem à população o verdadeiro RPG, porque há muitos colegas e mesmo profissionais que não são fisioterapeutas que estão a usar o RPG da forma não muito correta e estão a acabar por diminuir, tirar a identidade. Acontece o mesmo com o método Busquet, que vamos falar mais à frente, no Brasil. Exatamente, os brasileiros têm esse condão de pegar nas coisas e tentar dar ali outro formato. Mas eu dizia, exatamente, pegando no exemplo do Brasil, o Brasil é um país que obviamente vive muito estética e, sim. E a estética no Brasil está muito desenvolvida e de certa forma em Portugal está a acontecer isso, as pessoas estão a entrar muito nesse domínio da estética porque hoje em dia, infelizmente, é mais importante parecer do que ser, ok, aquela questão dos valores e caráter está infelizmente a perder muito território e está a ser privilegiado mais a questão da estética e da aparência. E tudo bem, e aqui o RPG entra e encaixa que nem uma luva, porque vai ao encontro destas necessidades das pessoas. As pessoas têm muita noção de que estão mal sentadas, de que têm uma má postura. Muitas delas seguem os conselhos dos médicos e vão para a natação e para o ginásio, e muitas vezes saem de lá com mais dores. O clássico ir para a natação, tem que se meter na natação. Exatamente, eu não sei, mas acho que os médicos devem ter uma comissão com as piscinas e, ou com alguns personal trainers. Mas agora também o yoga já começa a entrar. Sim. E tudo bem, sabemos que pode ter alguns benefícios. Mas o RPG entra aqui, porquê? Porque as pessoas, muitas delas fazem natação e ginásio e saem de lá com mais dores. E o método é dois em um, trata as dores, porque muitas pessoas vêm por causa das dores, mas outras vêm frustradas porque já tinham feito tudo o que o senhor doutor tinha dito e continuam com as costas tortas. E é aí que entra o RPG. E as pessoas, obviamente, pois há várias páginas que já têm vindo a divulgar, nós temos a nível de clínica uma página em que vamos tentando colocar... Estava aqui a abrir para tu veres, os colegas não podem ver isto, não é? Mas depois podem ir ao site e ver. Nós temos aqui alguns casos clínicos que demonstram os resultados. E só isto, imagens valem mais do que 1000 palavras. E as pessoas, por isto, pela divulgação, por aquilo que vão lendo na internet, sendo agora uma geração também mais jovem, que tem mais acesso à internet, começa a procurar para prevenir, mas sobretudo para a questão estética. É. Sobretudo escoliosos. Sim. Depois podemos falar mais à frente. Sim. Escoliosos. Muito bem, muito bem. Há um bocado, há pá, 10 minutos atrás, referiu-me que o RPG é um método que está em permanente evolução e pronto, e queria um bocadinho falar sobre esse aspecto. Então, sendo que de facto ele tem evoluído ao longo do tempo e não lhe parece nada resistente à mudança, ou então isto também depende da abordagem de... Por exemplo, se existem diferenças entre abordagens da sua parte ou de outros colegas que também possam interferir nesse processo de evolução do método. O que é que lhe parece? Sem dúvida. O método RPG, como sabes e como a maioria dos colegas sabem, tem já algumas décadas, podemos entrar na história, Madame Mézière, depois houve ali uns caminhos diferentes seguidos por Bousquet, por Philippe Souchard, e cada um foi desenvolvendo, dando o seu cunho pessoal. Pegando na versão que eu tive contacto em 2008, que foi o Philippe Souchard, efetivamente o Philippe Souchard é uma mente brilhante, mas sabemos que tem uma personalidade um pouco complicada. Ele tem uma equipa de trabalho em torno dele, que obviamente admira toda a sua genialidade e toda a sua capacidade clínica, mas reconhece, essa mesma equipa, que da parte dele há pouca abertura. Contudo, os últimos anos têm sido anos de mudança. Têm sido anos de mudança porque a investigação tem-se intensificado e, às vezes, a idade tem o condão de emolecer as pessoas. E o Philippe Souchard já tem uma idade já um bocadinho mais avançada e alguns colegas referem que ele já está muito mais propenso a aceitar, a integrar coisas que até então ele era muito resistente. Okay. Nomeadamente a questão visceral, nomeadamente a questão ocular... nomeadamente outro tipo de formações avançadas a nível arterial, a nível neural, a nível de integração e de exercício clínico, ou seja, já começam a existir no domínio das formações avançadas um abrir de visão face àquilo que era o método original. Okay. Por isso sim, acredito que cada vez está o método está num processo de crescimento. Ok, muito bem. Para a malta que tem curiosidade em saber mais sobre este método e é um bocado também tocou do método Mézière, especialmente às pessoas que representam grande parte dos nossos ouvintes, às vezes a malta que inicia a prática, quais as principais diferenças que nota entre o método Mézière e a reeducação postural global? Sem obviamente tornar isto mal. Quais as principais diferenças que se calhar o Samuel... É uma pergunta complexa. E eu acredito que até conheço alguns colegas que responderiam de uma forma muito mais elaborada e descritiva a essa questão. Uhum. Mas eu vou tentar aqui não cometer nenhum crime. Ok. Uhum. Na minha resposta. E vou tentar também simplificar, porque penso que aqui o objetivo não é entrar em domínios muito profundos. Sim, exatamente. Eu penso que há uma grande diferença do ponto de vista de conforto para o fisioterapeuta. Ok. Por aquilo que eu sei, o método Mézière trabalha sem o auxílio de uma marquesa. Portanto, por si só, para um fisioterapeuta com uma cadeia posterior bastante encurtada, como é o meu caso, eu acho que ao final de umas semanas, se é preciso persistência para desenvolver o método, eu tinha desistido. ok? É muito mais desconfortável. Sim, e sim. Mesmo para o paciente, eu creio que ele dizer, olha, eu fui à clínica e deitei-me no chão e fiz ali uns exercícios, pode às vezes criar alguma rejeição no okay. tratamento. Uhum. Por outro lado, eu penso que uma das grandes vantagens, e aí eu também sou muito suspeito em falar, é que o MetaRPG na versão de Philippe Souchard, como há bocadinho disse, está em constante evolução, está vivo, está aberto, está com intensa investigação em várias partes do mundo, Argentina, Brasil, França, Itália. Itália recentemente fizeram um artigo muito interessante sobre RPG, ou seja, há congressos internacionais, ou seja, diria que do ponto de vista comercial está mais conhecido, sim, mas sim. também do ponto de vista de formação é muito mais acessível. Por exemplo, eu neste momento vou fazer duas formações avançadas a Barcelona em setembro, e são formações que não existem em Portugal, mas no que diz respeito à Mesier, eu não tenho conhecimento que haja uma grande formação avançada para além do curso claro. Base. Não sei se estou a dizer nenhuma asneira, mas penso que não há muitas formações avançadas. E aí eu penso que é uma mais-valia a nível da RPG, porque temos um curso base e depois temos muitas formações avançadas. Temos uma equipa que trabalha com o Philippe Souchard, que faz aquilo que se chamam de supervisões. Uhum. Ou seja, se alguns colegas quiserem juntar-se num dia, chamam um desses professores. O professor atende um paciente, desenvolve o dia à volta, por exemplo, de um tema específico, escolioses, e é feito um estudo mais aprofundado sobre o tema. Por isso eu diria que teria um maior suporte e um maior apoio nessa vertente. Okay. Agora, claro que se tivéssemos aqui um colega a falar de Mesier, até seria interessante para sim, ele sim. colocar as vantagens, que acredito que existem em elevado número, mas isto é a minha opinião, da minha experiência. Sim, tenho que gastar mais 80 euros no terceiro microfone, está visto. É isso. Pronto, em relação a de facto a essa evolução, nos últimos anos, refere se calhar mais a evolução tanto da parte científica como também da parte visceral, ocular, ou há outras áreas também cujo RPG está a começar a entrar? Sim, como eu referi a questão da integração, ou seja, está a haver uma grande... está a haver a integração de um conceito muito importante em RPG, que é a integração. Ou seja, o RPG é mais okay. do que um conceito simplesmente de alongamento, sim. estar ali a respirar e fazer umas respirações, tem fortes repercussões a nível neurológico. Essa é a grande mais-valia do RPG, porque muitas das questões que os pacientes nos colocam é, ok, então eu vou melhorar a posição dos ombros, mas eu vou sair daqui e vou voltar à minha casa e vou voltar à mesma posição, certo? Mentira. Ou seja, porque é que não acontece isso no conceito de RPG? É por causa desta constante integração a nível cerebral da correção que estamos a fazer. Como é um alongamento ativo, como tem o envolvimento do paciente, nós estamos continuamente a enviar estímulos a nível do sistema nervoso central para que o movimento seja integrado. Okay. E esse é um dos conceitos que está a ser adicionado ao método. Sempre existiu, mas de uma forma mais profunda. Por exemplo, eu vou agora em setembro okay. fazer essa formação avançada com um colega, que é o Rubén Fernández. Esse Rubén Fernández é também um colega que faz parte da equipa do André de Pilate, de insomnio facial. Okay. Isso também seria uma conversa interessante sobre RPG, porque RPG e faixa estão ali completamente unidos. E eu diria integração, exercício clínico, a parte ocular, como referi há pouco, a parte visceral, são áreas que cada vez estão a ampliar mais o conceito. A questão ocular, pela importância a nível das cefaleias, uhum. portanto, fisioterapeutas que usem RPG é importante que dominem a parte ocular, porque, como eu disse há bocadinho, vão ter algumas cefaleias. Mas, sobretudo, para pacientes que tratamos a parte cervical e a sintomatologia continua. Temos um colega que é o Iñaki Pastor, uhum. que é um colega que desenvolveu muito essa vertente da parte oculomotora e tem desenvolvido essa ferramenta como formação avançada e bastante pertinente. Porque em muitas sessões, conseguindo corrigir a parte ocular, nós corrigimos muitas das sintomatologias sim. do paciente. Muito sobretudo bem. Aqueles pacientes que vêm até nós já depois de terem percorrido sim, muitos sim, colegas sim. que com todo o respeito fizeram o seu trabalho, fizeram o melhor possível com excelência, mas são pormenores que às vezes fazem toda a diferença e na minha opinião vale a pena investir nesses pequenos pormenores que podem desatar o nó. E parece-me de facto ser algo que começa a ser integrado cada vez mais no pensamento dos fisioterapeutas. Sim, senhor. Sim. Bem, Samuel, qual a sua opinião? Como agora já comecei a tratá-lo por você, agora vou all the way. Qual a sua opinião em relação a outros métodos que coexistem neste momento com a relação postural global, como por exemplo o método SQ? O que é que lhe parece? Não sei se tem conhecimento, tem algum conhecimento sobre o método? Pronto. Parece-lhe mais uma evolução ou uma abordagem distinta? O que é que lhe parece? Tendo em conta que ambos tiram algumas coisas de Messier, não é? Sim. O que é que lhe parece? Nesta fase, é a fase em que eu tenho que falar bem do método SQ, que senão corta uma entrevista, não é? Não, é uma pergunta um pouco intimidatória. Nada disso. Ninguém aqui é fundamentalista, por isso estamos à vontade. É uma questão complicada de responder, mas eu diria que, do que conheço em relação ao Busquet, vejo que ele seguiu um caminho diferente do Philippe Souchard, mas com uma validade e uma pertinência espetacular, do que eu conheço. Não seria muito correto para alguém que fez RPG por Philippe Souchard estar a ouvir-me dizer que Busquet é fantástico, porque ficaria um bocadinho... começaria a pensar se estaria a ser coerente naquilo que eu diria. Claro, claro. Porque se eu fiz pelo Souchard, porque é que não fiz por Busquet? Mas, efetivamente, quando eu estava a pensar em qual formação é que iria fazer, eu optei por Souchard por uma série de motivos que há bocadinho apresentei. Sim. E não por Busquet, a questão da língua francesa e tudo mais seria logo a primeira limitação. Mas, daquilo que eu tive a oportunidade de ler e de conhecer, eu admiro bastante o conceito de Busquet. Entrou ali numa linha que, se calhar, acabou por ser muito mais precoce que Philippe Souchard, nomeadamente na questão visceral, na questão da integração de outro tipo de cadeias. Eu diria que Busquet teve uma visão mais aberta face àquilo que Philippe Souchard teve no início. O que está agora a acontecer está a abrir a visão. Portanto, eu penso que são dois conceitos que, se tivesse colegas a trabalharem comigo, eu aceitaria plenamente que eles trabalhassem com Busquet, porque a linha, o fio condutor do tratamento acaba por ser o mesmo. A visão é a mesma, vamos é falar se calhar umas línguas relativamente diferentes, ou não seriam línguas diferentes, com pronúncias diferentes. Sim. Mas também acho que seria a expressão correta. O objetivo é o mesmo. Muito bem, pronto, já posso desencostar a faca que estava encostada à sua garganta. E já podes trabalhar comigo se um dia quiseres. Muito bem, ok. Não, de facto, uma excelente resposta, sem dúvida. Também me parece, parece que seja por aí. Agora, falando sobre Souchard, e de facto, indo um bocadinho ao caminho daquilo que é a personalidade que de facto referiu, diga-me só uma coisa que eu tenho dúvida. O Samuel, na altura, fez RPG com o Souchard mesmo? Exatamente. Com o Souchard. Várias vezes. Base e depois as formações avançadas. Ok. Às vezes, uma das coisas pelas quais é acusado, e que de facto já referiu isso aqui, em que o Souchard negligenciou quase por completo a importância da Madame Mézières no seu trabalho e que às vezes isso torna desonesto intelectualmente. Como alguém que de facto aprende lá está um método de tratamento com ele, que opinião é que tem sobre o assunto? Tenho que dar uma opinião sobre o assunto. Pode escolher não dar e aí eu apago esta pergunta. Não gosto muito de novelas e creio que isso é mais uma das novelas que por vezes criam no mundo da fisioterapia. Penso que não é o mais importante. Sim. Há uns tempos atrás, quando estive nas jornadas de fisioterapia que decorreram lá embaixo em Lisboa, um dos colegas questionou-me um bocadinho sobre a validade, a RPG e a personalidade que era o Philippe Souchard e todos os conflitos que estavam subjacentes a isso. E a resposta que eu dei na altura é, de certa forma, a resposta que eu vou dar aqui. É assim, mais importante do que guerras, do que disputas, do que conflitos, é nós fazermos os nossos pacientes felizes, porque o mundo está cheio de guerras. E eu penso que essa é mais uma guerra que, de certa forma, não vai trazer grandes benefícios. Agora, é um facto que Philippe Souchard começou o método com muitas bases da Madame Mézières, e caberá ao Filipe Suchard dizer se ele acharia correto ou não dar os trunfos daquilo que é hoje o RPG à Madame Maizière. Cabe a ele determinar isso, mas na minha opinião sim, eu acho que seria uma postura profissional, uma postura ética fazê-lo. Se ele não faz, terá que ser ele a responder e a explicar o porquê, se também se haverá alguma justificação. Agora, que houve muito mérito da parte dele na forma como pegou em todas as bases que ele assimilou com o Maizière e na forma como ele construiu o conceito e como criou bases para a evolução do conceito, aí eu reconheço mérito. Né? Sim, sim, sim. Alguns até reconhecem genialidade e daí muitos afirmarem que o temperamento dele acaba muitas das vezes por ser aquele temperamento de gênio, de alguém que está alheado para os outros e que está muito focado no seu próprio conceito. E, efetivamente, ele criou bastantes ferramentas dentro daquilo que é o RPG. Mas em relação ao passado, acho que a melhor pessoa para responder seria ele. Claro. Não, muito bem, boa resposta, sem dúvida. Bem, Samuel, agora vi com uma pergunta complicada. Quer dizer, pensei que as complicadas já tinham sido. Agora é que vem a parte. Não, isto foi o aquecimento. Não, ah, ok. Okay. A pergunta não é complicada, é um bocadinho grande, mas pronto, vou tentar explicá-la o melhor possível. Tem aparecido de vez em quando algumas imagens no sentido de tentar desvalorizar o que é às vezes o exame estático, por exemplo, postural, por exemplo. Ou seja, parece que a expressão que tem aparecido por aí, normalmente em inglês, que é your best posture is your next posture, ou a tua melhor postura é a tua próxima postura, vai de encontro ao que são os princípios deste método, nem por isso. Ou seja, resumindo e sendo mais, tentando ser um bocadinho mais objetivo com esta questão, sendo que a postura estática é algo cada vez mais valorizado no mundo da fisioterapia, se sim, isto deve-se apenas uma maior valorização da postura dinâmica, o que é, obviamente, correto, não é? Ou também alguma falta de compreensão para interpretar o que são os sinais adequados num exame estático e que nos podem ajudar a orientar para um melhor exame dinâmico? Eu gostei do aquecimento, agora vamos então começar o jogo. Eu estava a ver que não fazias uma pergunta desse género. Ok, se estás a fazer essa pergunta, presumo que os nossos ouvintes vão querer saber a resposta e estão interessados em aprofundarmos um bocadinho o método. Ok, então vamos lá a isso. Filipe Suchard, sim. Eu vou usar uma citação, uma frase dele que utilizei nas jornadas que estive lá embaixo. E então Filipe Suchard, há uns bons anos atrás, ele disse: se a função dinâmica, a coordenação motora e a própria receptividade foram alguns dos aspectos que serviram de objeto de estudo profundo nas últimas décadas e que deram à fisioterapia o seu grau de credibilidade e respeito, não ocorreu o mesmo no que diz respeito à função muscular estática. Esta continua ainda a ser preterida, dando lugar de destaque a outras áreas. E, efetivamente, se isto tinha muita validade e pertinência há alguns anos atrás, eu acredito que nos últimos anos têm sido dados passos no sentido de valorizar um pouco mais esta função estática. E aí considero que o papel do RPG de Suchard, do Busquet, de Maizière tem sido muito interessante. A questão da investigação, a questão dos cursos que têm sido divulgados, cada vez têm ajudado mais neste sentido. Agora, qual é o grande problema desta questão da função estática? É que muitas das vezes valoriza-se muito a função dinâmica e os músculos estáticos acabam por ser aqueles pobres coitados que são deixados de lado e que não são valorizados. Mas se nós percebermos e se analisarmos e refletirmos, os músculos da estática são basicamente os músculos mais importantes do nosso corpo, porque tudo o que é forma, tudo o que é função no nosso corpo é controlado pelos músculos da estática. A função da visão, a função da respiração, a função da cardiovascular, a função digestiva, é tudo controlado por músculos com um grande predomínio de fibras estáticas. Por isso, não querendo fugir à pergunta e tentando sintonizar-me com a tua pergunta, quando pensamos na questão da postura e do que controla a postura, efetivamente não podemos negar o papel da função estática. E aí o RPG senta que nem uma luva, porque trata especificamente essa musculatura estática, não esquecendo a função dinâmica. Uhum. Agora, ajuda-me agora a tentar perceber se estamos no fio condutor que tu pretendes traçar ou se podemos ir por outro caminho, porque podemos aprofundar um bocadinho mais a questão da função estática e entrar em domínios mais profundos, ou podemos passar para outra fase? Deixo contigo, tu és o playmaker. Não, aqui. Podemos sem dúvida aprofundar um bocadinho a parte da função estática. É como eu lhe digo, o meu objetivo com esta questão é mesmo, porque de facto tem havido essa desvalorização por parte de alguns fisioterapeutas e por parte, boa parte da comunidade. Eu até nem falo tão especificamente em Portugal, e como vou falando um bocadinho a nível global, e a nível global, pelo menos a nível ocidental, se calhar, para não ser tão, pronto. E há de facto essa paixão pela dinâmica, o que é de facto, obviamente, até vou referir aqui um bocadinho Busquet, desculpe lá. Não há facas aqui. Agora é a minha vez. Em que, por exemplo, tomando o que é Busquet, temos um exame dinâmico, não é? Um exame estático, peço desculpa, onde de facto temos certas alterações, não sei o quê, mas depois vão ser confirmadas pelo exame dinâmico. E o que eu sinto é que muitas vezes passamos logo para o dinâmico e desvalorizamos muito o estático, quando o estático nos pode ajudar a guiar melhor aquilo que depois vamos procurar no dinâmico. E eu sinto que, por vezes, é a minha opinião, sinto que isso está a ser um bocadinho desvalorizado. Sem dúvida. Por exemplo, um caso bem, bem prático para os colegas que estiverem a ouvir. Se nós temos uma pessoa, e é muito frequente, o torcicolo, que vem diariamente à clínica, com uma forte anteriorização da cabeça, com um forte enrolamento dos ombros, quando nós pedimos à pessoa para fazer rotações da cabeça, obviamente que estão bloqueadas. Se nós esquecermos um bocadinho a função dinâmica e entrarmos num trabalho estático e nessa sessão trabalharmos escalenos, esternocleidomastoideu, sistema suspensor diafragma, que são músculos, que são estruturas estáticas que criam a anteriorização da cabeça, e se trabalharmos também músculos posteriores que estão a exercer forças de compressão articular, que são o caso dos paravertebrais ou dos suboccipitais, ou seja, toda essa postura de anteriorização da cabeça vai bloquear por completo. E quando nós terminamos a sessão e o paciente tinha, imaginemos, 15 cm de anteriorização da cabeça e no final está com 4 cm, nós pedimos-lhe para fazer os testes dinâmicos e ele está com a amplitude praticamente recuperada. Por isso, efetivamente concordo com a tua observação, com a tua reflexão, vai no sentido daquilo que estou a falar. Podes vir trabalhar comigo um dia, estamos na mesma linha, falámos dialetos quase semelhantes, mas pegando na questão da estática. Sim, sim. Se nós pensarmos na forma como nós estamos sentados ou na forma como estamos em pé, quem é que está a controlar essa posição estática? Obviamente são os músculos da estática. Quem é que está a dar a informação? Temos o papel do sistema nervoso central, obviamente, mas é da tensão recíproca que os músculos da estática comunicam entre si, que vai depender a posição da coluna, a posição dos joelhos, a posição dos pés, e é em torno disso que a RPG construiu a sua reputação, em algo que estava a ser negligenciado até à data. Por isso, antes de trabalhar dinâmico, eu sou o apologista de trabalhar, obviamente, estática, porque os resultados, e se calhar mais à frente vamos falar sobre isso, são muito mais duradouros. E quando entrarmos na questão da fáscia, eu já estou a ver que a nossa entrevista ainda vai durar, se calhar, um tempinho, mas... Talvez podemos explorar por aí, mas força. Porque quando entrarmos no domínio da fáscia e no domínio dos resultados mais duradouros, nós percebemos claramente que quando atuamos em músculos estáticos, os resultados são muito mais duradouros. Porquê? Porque há aquele mecanismo de fluage, que é aquele mecanismo em que nós ultrapassamos a barreira elástica do músculo e entramos num domínio plástico, ou seja, nós conseguimos deformar todo o tecido conjuntivo, conseguimos deformar o colagênio, e se tínhamos 10 cm de alongamento no final da sessão, e com a abordagem que fizemos, conseguimos chegar à fase plástica, à fase de fluage, e terminamos com 20 cm, de certeza que na sessão seguinte nós vamos estar perto dos 20 cm. Ao contrário de muitos métodos que trabalham na fase elástica, se calhar com estratégias mais dinâmicas, e que os resultados são muito bons na hora, mas que depois a longo prazo não têm resultados tão duradouros. E isso fascina-me na reeducação postural global, porque atuamos em estruturas que nos permitem ganhos a nível de longo prazo. E outro dos aspectos importantes para nós fisioterapeutas é tratarmos o paciente com o menor número de sessões e com o maior espaçamento possível. Ou seja, eu no início da minha prática, eu ficava fascinado porque eu via colegas, professores, que conseguiam tratar um paciente provavelmente uma vez por mês. e conseguiam, provavelmente, manter ganhos que eu precisava todas as semanas para os manter. E porquê? Porque estavam a atuar no local certo. Estavam a ir ao colagênio, estavam a ir aos músculos da estática, estavam a mudar não só a posição a nível postural, mas estavam a fazer uma integração a nível neural completamente diferente. Uhum. E, eu, na minha opinião, o futuro passa por aí. Muito bem. E isso vai-nos levar já para a próxima questão do futuro do RPG. Embora tenha, na minha opinião, eu discordo de uma outra coisa que o Samuel falou em termos de função muscular, 97% totalmente de acordo. E só demonstra isto, de facto, que podemos estar a falar de vários métodos e a verdade é que tudo caminha para o mesmo, com uma diferença ou outra, mas a verdade é que acabamos de falar, como bem disse o Samuel, todos a mesma língua e o caminho é convergente e não divergente, pelo menos é o que eu acho. Uhum. O que é que lhe parece? Sim. Pronto, referiu então a parte aí do futuro. Para onde é que acha então que o método se deve dirigir nos próximos tempos? Para uma maior sustentabilidade científica? Uma melhoria dos padrões de prática, lá está esta contínua atualização de conhecimento e até, porque não, a nível formativo, não é? Sim, e se o ritmo de evolução do método acompanhar a tendência dos últimos anos, eu creio que esse vai ser o caminho. Vai haver mais investigação, vai haver muito mais formação, porque quanto mais investigação há, mais evidências teóricas e práticas são encontradas para apresentar a outros colegas, e aí será pertinente haver formações que possam atribuir essas competências aos colegas, e eu penso que andará muito à volta disso, mas andará também muito à volta daquilo que falei há bocadinho, que é do tema da faixa. A faixa é um tema que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, e André Pilate, sendo uma das grandes referências na área, ele uhum. disse no último congresso internacional de RPG que decorreu em Madrid no último ano, ele disse que o sistema fascial do organismo forma uma rede ininterrupta que de diferentes modos controla todos os componentes do nosso corpo. O que é que o Pilato estava a dizer? Claramente estava a falar em RPG. A fascia vem de certa forma confirmar todas as evidências que têm sido feitas, todos os estudos e todas as investigações que têm sido feitas no domínio da fascia, têm vindo confirmar aquilo que a Madame Maizière começou há várias décadas atrás. Portanto, muita da evolução poderá ser na consolidação dos conceitos que até então eram, de certa forma, muitas das vezes considerados esotéricos, quando o Philippe Suchard começou a tentar levar o método para a frente, sim. Mas agora está a haver muito mais credibilidade. Isso poderá ajudar não só para a comunidade médica, porque poderá reconhecer muito mais validade neste tipo de abordagem, mas também poderá ser importante para todos nós ganharmos confiança de que aquilo que estamos a fazer está a produzir resultados e que nós conseguimos provar isso do ponto de vista de investigação. Uhum. E poderá ser interessante para os pacientes, porque hoje em dia estamos a ser também inundados de muitas terapias, não é? Hoje em dia quase qualquer um é terapeuta, basta tirar um curso de massagem gel termal. Claramente o Activate é que é a grande bomba isso, do mercado. Exatamente, mas com tudo isto que está por detrás, eu acredito que os próximos anos vão ser anos de grande afirmação, de grande consolidação e de grande sucesso para quem trabalhar com esta ferramenta de trabalho. E esperemos que assim seja. Samuel, o que é que podemos esperar de si no futuro? E por que não, da fisiovida? Bem, é assim, antes de mais, algo que eu gostaria de ter dito no início, digo agora no final. Força, força. Quando recebi o convite, e eu fiquei lisonjeado porque, quando comecei a ver os convidados anteriores, eu pensei, bem, se ele está a pensar que eu estou no patamar desses convidados, eu espero que ele não fique muito desiludido. E espero também com isso ter contribuído nesta entrevista para aprofundar um bocadinho mais as ideias em relação ao RPG e até poder motivar ou incentivar colegas que até podem estar na mesma situação. Na situação de frustração, de não encontrarem um local de trabalho em que conseguem sentir-se realizados. E poderem ver nesta abordagem uma possibilidade de salvar a sua profissão e o sonho que têm em relação ao futuro. Da minha parte, o que é que podem esperar? Podem esperar, de certa forma, um continuar de trabalho a nível de RPG, de falar de RPG com paixão, de poder aumentar a nossa equipa de colegas, ou seja, de certa forma nós aqui na Fisiovida tentamos criar um conceito que é nosso, obviamente, não vamos revelar os segredos todos, já revelei há bocadinho alguns segredos, mas um conceito que de certa forma credibiliza a profissão da fisioterapia. Ou seja, nós tentamos com o trabalho que desenvolvemos, a par de outros colegas que aqui na Zona do Norte também têm desenvolvido um trabalho de qualidade, procuramos, acima de tudo, credibilizar a fisioterapia. Aspecto que, nos últimos anos, tem levado goleadas de 10 a 0, porque cada vez são mais os casos de pessoas que nós ouvimos que vão à fisioterapia e que saem de lá desiludidos. E que, se calhar, então aí sim vão comprar esses equipamentos que vêm na televisão e vão, se calhar, alguns em direitas e vão a bruxarias e coisas do género, porque não encontraram resultados na fisioterapia. Portanto, o que poderão esperar da minha parte é tentar potenciar aquilo que é o RPG, como osteopata, tentar potenciar aquilo que é a osteopatia, toda esta integração no nosso conceito de trabalho para dar a conhecer às pessoas bons resultados. Isso da parte de credibilidade. Agora, da minha parte, espero que, se houver algum ouvinte que esteja com dores, poderá também recorrer aqui à Fisiovida, mas aí seria uma publicidade já um bocadinho suspeita de realizar. Não, claramente o trabalho desenvolvido aqui pela Fisiovida, por Samuel, por seus colegas, não deve ser mau todo. Tal é o número de referenciações que eu vejo no Mais Fisioterapia sempre que alguém precisa de trabalhar RPG. Samuel Ferreira, e pá, pronto. Por isso, de certeza que isso é um bom indicador do bom trabalho que é feito aqui. Ok. Sim, mais uma questão. Obviamente, sim. Falar em Fisiovida não é falar só em Samuel Ferreira. Eu teria que fazer referência a todos os colegas que trabalham connosco. E que, de certa forma, como há bocadinho eu referi no início da entrevista, nós regularmente temos reuniões em que partilhamos, em que debatemos, em que discutimos os casos que vão sendo mais bicudos. Sim. E aquilo que eu sou e aquilo que é Fisiovida é fruto da colega Sónia Andrade, é fruto do colega João Batista, Joana Xavier, da Irina, do Luís, da Luciana e de muitos mais queiram fazer a formação em RPG e que tenham esta visão de trabalho e que venham integrar o conceito da Fisiovida. Por isso, muito do que eu sou, muito do que a Fisiovida é, reconheço mérito nos colegas. E um dos aspectos que eu gostaria de destacar que entra no mundo do RPG, sim, é não seguir as pisadas de Filipe Suchard, no que diz respeito à humildade. E aqui digo, com uma crítica com carinho em relação ao Filipe Suchard, claro que não lhe vou dizer isto pessoalmente porque o ego dele não permitiria, mas, acima de tudo, é preciso humildade, porque quem entra no mundo do RPG sem humildade não vai continuar, porque vai acabar por sucumbir, não vai acabar por prosseguir. E, nesse sentido, eu reconheço que tenho aprendido muito com os colegas e espero aprender muito mais com outros colegas que vierem integrar, da mesma forma como tenho aprendido com outros colegas que têm sido entrevistados e que têm tentado, e que têm partilhado as suas opiniões em vários fóruns e tudo mais. Daí que eu penso que o caminho é esse: humildade, muito trabalho, persistência, perseverança, e acredito que vamos credibilizar a fisioterapia. E os próximos anos serão claramente anos em que fisioterapeutas que tiverem uma visão de empreendedorismo vão poder afirmar-se e vão poder fazer trabalho de qualidade. E eu sei que o empreendedorismo tem sido também uma das áreas faladas, e penso que tivemos aqui um colega, o Belchior, que falou também sobre isso e com bastante experiência. E penso que seria uma área que os colegas também deveriam tomar em atenção, porque o futuro vai passar por aí. Não se conformem a ficar... Já passa, é verdade. A virar francos, como muitos dizem, ou chouriço, com qualquer outra terminologia, claro, porque isso não é o futuro. Eu penso que isso está em vias de extinção e as pessoas hoje em dia são mais exigentes e estão a procurar outras alternativas. E a RPG pode ser uma dessas alternativas, como há muitos colegas a fazerem outro tipo de trabalho diferente, também bastante credível e com bons resultados. Muito bem, excelente mensagem final, Samuel. Olha, mais uma vez eu volto a agradecer a disponibilidade e a assistência de espaço. Eu espero que tenha gostado da entrevista. Sim, bastante. Pronto, foi um prazer da minha parte poder entrevistá-lo. Isto, lá está, como lhe disse, temos aqui, pronto, temos mais ou menos para 45 minutos, já está a passar, mas eu sei que podíamos estar aqui 2 horas, claro, muito facilmente. Temos muitos assuntos. Cabe-me a mim também agradecer o convite e de certa forma desejar felicidades por este projeto e, de certa forma, parabenizar o Carlos por esta iniciativa, porque é uma iniciativa, penso que inédita aqui no nosso país e na nossa realidade da fisioterapia, e que poderá ajudar muitos colegas a encontrarem um rumo e uma orientação e terem a sua própria, o seu próprio rumo, forma de pensar, ter os seus próprios argumentos, e ouvindo colegas que podem já ter alguma experiência. Portanto, força para continuar e, uhum, e desejo maiores as felicidades e, de certa forma, esperar que esta, gravação possa atingir quantas visualizações? Ora bem, quantas, 150 mil pessoas, é o número para o qual apontei. Vamos bater o recorde. Vamos, claramente. Se partilharmos isto no Brasil, de certeza que vamos chegar lá. Sim. E o RPG no Brasil está bastante conhecido. Já têm tido algumas pessoas a enviarem mensagens de Facebook, sobretudo brasileiros, a perguntarem-me quando é que eu faço um novo vídeo, porque eu há uns anos atrás tive um jornalista que me entrevistou. Eu vi. E desde então nunca mais tive tempo de pensar nisso, e então estão-me a pedir mais vídeos, mas já estou a começar pelo aquecimento. Temos agora uma gravação de voz. Quando consigo para partilhar. De certa forma, vamos para o próximo passo, que é o vídeo. Portanto, muito obrigado. Obrigado, eu. Um abraço. Que maravilha. Mais uma vez, deixo aqui os mais sinceros agradecimentos ao Samuel. Primeiro, pela disponibilidade. E segundo, e mais importante, pela frontalidade e honestidade com que abordou esta conversa. Podemos destacar variadíssimos aspectos. Desde a paixão notória com que fala do método e dos seus casos quando está a descrever, até à percepção de que outras abordagens podem ter o mesmo tipo de excelentes resultados que a RPG obtém, sem nunca deixar de defender no que acredita, o Samuel fez-nos aqui passar um bom bocado a fazer passar a sua mensagem sem em nenhum momento desrespeitar algo ou alguém. E acho que essa é a principal ideia a reter. Gostei também da forma como abordou a valorização da função estática, esse saco de pancada nos dias que correm. Percebendo-a e sabendo interpretar o que ela significa e as suas alterações, teremos sempre melhorias na nossa restante avaliação a nível dinâmico e, claro, nos resultados obtidos nos nossos utentes. Como costumo dizer, é importante, mas não definitiva. Mas alguém se importa na realidade sobre o que eu penso? Sai daí, para de falar. Who the hell cares? Dá-nos mais Samuel, queremos ouvir mais Samuel. Calma, calma, já vou embora, mas já acabou, pá. Bem, assim termina mais um episódio. Podem ouvir este e os episódios anteriores no iTunes e no Mixcloud. Beijos e abraços.